Salvador com o Norte da 5. Obrigado. Muito boa noite, a 325 do Paranatal, se tem informação de carga. Gente, sendo prevista pouca transição de Paraguai de cópia. Estou aguardando poucas cópias do Norte da 5. Autorizado Natal, nível 370, via Upzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 54 no 7, coteja. Autorizado nível 370 para Natal, pela Upzulu 10, decola 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Zipar. Controle 1935 e transforme 54, 17, 1985. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Chama para prospeccionamento, 1985. Salvador, voo 9020, Libra, bom dia. O 020, táxi via Alfa, Apache da Juliette. Confirmo, senhor, via Alfa, Apache da Juliette. Via Alfa, reparte antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, é no 020. Zero, vento de 40 graus com dois nós, tá 3226. Livre pouso no 03226. No 020, táxi via Juliette, 1-4 da remoto. Juliette, remoto 1-4, no 020, obrigado. Obrigado. Controle Maceió, boa noite, 4-0. Operador, é um 7-4 da Gol, estabilizou, baixou, checou, passando, Duna. 7-4, boa noite, continue na aproximação no 0, vento norte com 2 nós, informarei pista livre no 7-4. Norte com 2, na escuta de pista livre, 7-4. Estou confirmando aí, está visual, então no 1-2. Ok, obrigado. 899, vertical de Judas, formação Charlie. 05899, boa noite, desse mantém 060, chegada Mari, acione identificação, aguarde LS X-Way, ajuste no 013, web 5899. Ok, identificou, que é o 060 na Mari e o procedimento X-Way, web 5899. Papá, desse mantenha 2000, autorizado LS, Whisky November, papá. Papá, desse mantém autorizado LS 2000, papá. Dois, dois, dois, meia, solo 06, libera direito, chame solo em 1219. Libera direito, chame solo, entra. Salvador, boa noite, TAM 3226, livrou na frente. Boa noite, 3226, táxi via Alfa, é partir da Juliette. Via via Alfa reportada antes da Juliette, TAM 3226. Passou Duna, complete LS, torre 1186, do 4148. 4148, 186, bom fim de semana. Comente, amigo, bom pouso. Gol no 606, desse mantém 3000. Para 3000, gol no 606. Web 5899, até 4000. 4000, 5899. 0 vento 40 graus com 2 nós, 4149.